Irmão, eu queria que nós fechássemos os nossos olhos e eu quero fazer um desafio a cada um de nós nesta noite. Nós não estivemos esse tempo aqui apenas porque viemos a uma reunião. Nós decidimos passar esta semana estudando de uma forma intensa alguns princípios de Deus para colocarmos em prática na nossa vida. Feche os teus olhos. Eu convido você e eu também, nós vamos juntos fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero aumentar o meu tempo de oração com o Senhor. Eu quero ter um lugar, como estudamos aqui, em que eu gasto mais tempo orando ao Senhor. Feche os teus olhos e comece a declarar esta aliança ao Senhor. Talvez você já possa declarar um lugar, talvez você já tenha no coração um lugar, um tempo, um momento, uma oportunidade. Eu quero ser um cristão que ora mesmo. E porque estou crescendo na oração, crescerei na adoração. E nenhum desses impedimentos prevalecerá sobre a minha vida. Levante a sua voz agora e com ousadia comece a declarar: Senhor, como vimos aqui, a nossa carne nos impede tanto, Senhor, de orar. Mas nós queremos subjugar a nossa carne à direção do Teu Espírito, à ação do Teu Espírito. Comece a declarar isso em voz alta, irmão. Eu quero, Senhor, fazer uma aliança contigo. Queremos fazer uma aliança com o Senhor, Pai. Temos tido nosso tempo de oração. O Senhor nos leva a alguns lugares. Ó Deus, mas eu quero aumentar o meu tempo de oração com o Senhor. Eu quero aumentar a minha dependência de orar em tudo que fizer. Eu quero aumentar o meu costume de orar em toda e qualquer situação, seja no meio da rua, seja diante de um cliente, diante de um negócio, de um empreendimento, seja sozinho em casa, seja com a esposa, com os filhos, diante de uma situação difícil, em todo o tempo, diante do lazer, diante da comida, diante, Senhor, da alegria, em todo o tempo, orar ao Senhor. Quero que este seja um padrão da minha vida, um padrão da vida dos discípulos que o Senhor tem feito caminhar conosco, um padrão nosso como igreja. Nós queremos, Deus, experimentar o Teu poder através da oração. Senhor, por isso nós oramos a Ti nesta noite. Colocamos em prática o que aprendemos hoje. Vamos orar. Se há um problema em família, vamos orar. Se há uma dificuldade de relacionamento, vamos orar. Se há uma questão financeira, vamos orar. Se há um desafio de uma decisão, vamos orar. Se vamos sair para comer, para passear, para trabalhar, se vamos dormir, orar. Nós queremos isso, Senhor. Ajuda-nos a aumentar o nosso tempo de oração com Deus. Nós te pedimos isso, Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer todas as nossas dificuldades que nos impedem de orar mais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor. Nós regamos esta palavra que estudamos nesta noite com a própria oração ao Senhor. Ajuda-nos a orar mais, Senhor. Ajuda-nos a orar uns pelos outros. A orar pelos outros. Mesmo, Senhor, que estejamos envolvidos em necessidades pessoais, ajuda-nos a ampliar a nossa visão, a levantar os nossos olhares e orar pelos outros, em nome de Jesus. Ajuda-nos a orar por aqueles que nos perseguem. Ajuda-nos a orar por aqueles que nos entristeceram. Ajuda-nos a orar, Senhor, por aqueles que não nos compreendem. Ajuda-nos a orar pelos nossos inimigos. Ajuda-nos a orar, Senhor, pela nossa família, nossos familiares. Ajuda-nos, Senhor, a orar. Ajuda-nos a orar em voz alta. Ajuda-nos a orar a Tua palavra. Ajuda-nos a orar em espírito. Ajuda-nos a orar em voz baixa. Ajuda-nos a orar no trânsito, no carro, Senhor, em qualquer lugar. Se você deseja isso, irmão, continue orando ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a orar ao Senhor. Pai, nós tomamos posse dessa palavra nesta noite. Nós declaramos em nome de Jesus: cresceremos em oração. Cresceremos. Segure a mão do seu irmão e declare isso: nós cresceremos em oração. Cresceremos como alguém.